Capítulo 8: Uma aliança de casamento. Nos capítulos seguintes, pode parecer que estamos andando num labirinto, mas lhe garanto que, após estabelecermos algumas verdades importantes, continuaremos a abordar a criptonita espiritual que aflige a Igreja. Um casamento típico? Preste atenção nessa história, que eu creio que ilustra a exclusividade sagrada do nosso relacionamento com Deus, melhor do que qualquer outro exemplo que eu possa lembrar agora. Um rapaz chamado Justin namora Angela há 1 ano. Ela é linda aos olhos dele e possui uma personalidade magnífica. Ele está completamente apaixonado e sabe que é com ela que deseja passar o resto de sua vida. Justin planeja a noite especial. No momento perfeito, ele se ajoelha e abre a pequena caixa para presenteá-la com um magnífico anel de noivado de diamante. Angela fica de queixo caído. Em choque, ela cobre o rosto e lágrimas de alegria começam a fluir. Tomada por emoção, ela silenciosamente afirma que sim com a cabeça e um olhar apaixonado. Um pouco mais calma, ela solta um alegre sim, sim, eu aceito me casar com você. O casamento dos sonhos acontece alguns meses depois. A lua de mel que veio em seguida foi repleta de amor, risadas, aventuras e sonhos sobre o futuro. Foi tudo que um rapaz e uma moça podiam desejar e mais. O tempo passa e Justin felizmente descobre que Angela é mais incrível do que ele havia pensado. Ela gosta de aventura, ama se divertir e tem um ótimo senso de humor. É muito boa para a família dele e se dá bem com todos. É esperta, perspicaz e parece sempre estar um passo à frente dele. É criativa, artística e visionária. Justin fica impressionado com os belos toques que ela constantemente agrega ao lar deles. Ela cozinha melhor do que ele e, como um bônus especial, é limpa e organizada. Nem preciso dizer que ele está desfrutando da contribuição dela à união que acabaram de constituir. O futuro deles parece muito promissor. Alguns meses de casamento mais adiante, após terem se adaptado ao ritmo da vida de casados, certa noite Justin volta para a casa do trabalho. Ele prevê que irá encontrar Angela esperando por ele com seus tradicionais beijos e abraços. Ele procura por ela primeiro na sala de estar, depois na cozinha, no quintal e por fim no quarto, onde finalmente a encontra. Parece que ela está se arrumando para sair. Música romântica enche o quarto, juntamente com o cheiro familiar do perfume dela. Para a surpresa de Justin, ela está toda maquiada e vestida com uma bela roupa que havia usado a última vez que ele a levou ao seu restaurante favorito. Ela está de costas para ele, então ainda não percebeu que seu marido havia entrado no quarto. Justin entra em pânico. Ah, não! Será que temos planos para esta noite e eu esqueci? Devia ter parado na floricultura e ter comprado um buquê de flores para ela. Ele quebra o silêncio com uma saudação alegre, mas nervosa. Oi, amor. Um pouco assustada, ela responde com alegria. Ah, oi, amor. Ele inicia com uma confissão. Tá bom, acho que me esqueci de algo. Nós tínhamos planejado algo para hoje à noite? Ela imediatamente responde: não, amor. Um pouco confuso e agora, avaliando a situação rapidamente, ele conclui que ela está tramando uma surpresa para ele. Então pensa: deve ser uma noite especial aqui em casa ou alguma surpresa em outro lugar. A essa altura, ela já está completamente vestida e nas etapas finais de arrumar-se para a noite. Ele a elogia: você está linda hoje. Obrigada, querido, ela diz. Justin, ainda sem fazer ideia de que rumo aquilo irá tomar, pergunta: você quer que eu me arrume também? Angela, agora um pouco confusa, responde: pode se arrumar se você quiser. Justin, ainda tentando entender a situação, responde: bem, eu preciso estar tão arrumado quanto você. Não quero estar vestindo a minha roupa de trabalho, enquanto você está toda bem vestida. Por fim, ao compreender aquela situação estranha, Angela diz: ah, querido, eu vou sair agora à noite. Eu sei, é por isso que estou me oferecendo para me arrumar para você. Agora Justin está realmente confuso. Numa tentativa de esclarecer tudo, Angela diz: não, amor, vou sair com o Tony. Iremos jantar, ir ao cinema e passar a noite no hotel Fairmont. Eu devo chegar pela manhã. Quem é Tony? Justin pergunta furioso. É o meu namorado da época do ensino médio. Ela responde com naturalidade. O quê? Você não pode sair com ele. Por que não? Porque nós somos casados. Estamos comprometidos um com o outro. Não namoramos outras pessoas. Você está falando sério? Ela replica. Eu tenho vários amigos dos quais ainda sou próxima. Você acha que irei abandonar o meu relacionamento com eles só porque nós somos casados? Sim, é isso que as pessoas casadas fazem. Elas se entregam somente e completamente ao seu cônjuge. Justin responde com uma voz cheia de ofensa e raiva. Peraí, amor, diz Angela, numa tentativa de trazer clareza e um pouco de calma ao primeiro grande desentendimento deles. Você é o meu favorito. Eu passo a maior parte do meu tempo com você. Eu amo você mais do que qualquer um dos meus antigos namorados, mas você não pode esperar que eu deixe de vê-los. Eu tenho um relacionamento próximo com eles há anos e ainda os amo e quero passar tempo com eles. O que tem de errado nisso? Você provavelmente pode adivinhar que essa situação não acabou bem. A comparação. Sei que essa história parece absurda, mas dando suporte ao argumento de Angela, deixe-me fazer algumas perguntas. Justin não é o favorito dela? Ela não o ama mais que todos os outros namorados? Ela não é apaixonada pelo relacionamento deles? Ela não passa a maior parte do tempo com ele? Ela não é uma ótima esposa em todos os sentidos? Pense da seguinte forma: Justin poderia ter casado com uma preguiçosa, alguém que simplesmente não se importasse com a casa e nem soubesse cozinhar, alguém que não tivesse motivação e simplesmente não agregasse significância à vida deles juntos. Será que ele espera que Angela seja perfeita em todos os sentidos? Tudo que tem que fazer é compartilhá-la de vez em quando com alguns outros homens. Ele fica com ela 90% do tempo. Por que ele está tão chateado? É claro que essas perguntas são ridículas para a maioria das pessoas. Parece que Angela nunca foi informada sobre o básico do casamento. Ninguém lhe disse que é uma aliança entre um homem e uma mulher, de permanecer unicamente comprometidos um com o outro. Ela entrou no casamento pensando uma coisa e Justin outra. A visão de Angela parecia divertida, benéfica e prática. Ela teria uma ótima vida em casa e ainda desfrutaria dos benefícios de outros relacionamentos. No entanto, essa visão viola a aliança do matrimônio santo. Ampliemos essa verdade de forma simples. Quando uma mulher coloca um lindo vestido branco e caminha até o altar da igreja ou do local da cerimônia do casamento, ela está comunicando algo significativo. Está dizendo adeus a relacionamentos íntimos com quaisquer outros homens da face da terra. Está terminando todos os relacionamentos com namorados antigos e também declarando que não haverá nenhum novo relacionamento daquele dia em diante. E o homem esperando por ela na frente do altar está dizendo a mesma coisa. Então, tornemos isso algo pessoal. Como você reagiria ao se deparar com uma situação parecida com a de Justin? Ou se a pessoa com quem você estava planejando se casar lhe dissesse de antemão durante o noivado que se comportaria daquela forma depois de casados, Você ainda seguiria com a cerimônia? Acho que não. Você espontaneamente diria de jeito nenhum. Por que a sua resposta seria tão dura? A resposta simples é porque você não quer fazer uma aliança com termos diferentes. Você não juraria a sua vida inteira a um relacionamento com o qual seu cônjuge não estaria completamente comprometido. Portanto, você nunca casaria com alguém sob essa condição, nem deixaria passar despercebido esse comportamento inaceitável depois do casamento. Sejamos honestos e perguntemos: podemos mesmo acreditar que Jesus está voltando para uma noiva que está agindo como Ângela? Pause por um instante e pense sobre isso. O nosso relacionamento com ele é comparado ao de um marido e uma esposa. Paulo diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Efésios 5, verso 31 e 32. Desde o início, Deus estabeleceu a aliança do casamento a fim de ilustrar o nosso relacionamento com Ele. Jesus é representado como noivo no Novo Testamento e a Igreja como a noiva de Cristo. Por que é que nós acobertamos e até encorajamos comportamentos como o de Ângela, como o nosso noivo? O apóstolo Tiago é bem claro ao abordar esse assunto. Ele fala somente a cristãos professos nesses versículos. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago 4, versos 3 e 5 e 8, verso 9. Essas palavras são fortes. Na verdade, numa época em que a infidelidade em relacionamentos é bastante comum, elas soam quase drásticas demais, até exageradas. Quando eu era jovem, tinha o mau hábito de fazer declarações exageradas. Eu fazia declarações irreais de extrema consequência, grandeza e emoção. A terrível consequência era que meus amigos e familiares paravam de falar comigo de verdade. Acho que todos nós já fomos culpados disso em algum nível. Pais jovens frequentemente dizem aos seus filhos: se você fizer isso de novo, irei bater em você. E isso possivelmente funciona na primeira ou na segunda vez, mas eventualmente a criança desafia essa declaração novamente e descobre que a palavra não é cumprida. Àquela altura, a criança para de levar as palavras dos pais a sério. Essa mesma reação ocorre em escolas, empresas, no governo, na imprensa e entre amigos e familiares. Muitas vezes, levamos de forma leve os avisos que são dados para nos proteger. Tragicamente, essa mesma mentalidade também traduz o nosso cuidado com os avisos das Escrituras. Não podemos esquecer que Deus leva a sua palavra a sério e realmente quer dizer o que está escrito. É importante lembrar-nos de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ver 2 Timóteo 3, verso 16. Então, quando lemos o que Tiago escreve, é o próprio Deus quem está falando. Se realmente guardamos no coração o que eu tenho escrito aqui, isso estremecerá a nossa base de forma saudável. Um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. Essa é uma palavra forte. Há muitos pecados que um cônjuge pode cometer contra sua esposa ou seu esposo: fofoca, mentira, roubo, gritaria, grosseria, entre outros. Cada um é prejudicial ao relacionamento e não deve ser tratado com leveza, mas nenhum é tão severo quanto o adultério. É por isso que Justin ficou tão chocado e chateado com Angela. Ele foi traído no nível mais alto e ela não via nada de errado com a sua infidelidade. O apóstolo Tiago continua dizendo que, ao sermos um adúltero espiritual, tornamos-nos inimigos de Deus. Isso é terrivelmente sério e somos nós que causamos isso. Deus, de forma alguma, deseja que sejamos seus inimigos, pois Ele nos ama profundamente. Porém, quando damos o nosso amor e a nossa afeição a coisas e aos caminhos do mundo, estamos nos alistando para sermos inimigos de Deus. Podemos levar essas palavras com leveza? Podemos fingir que essa declaração de Tiago não está no Novo Testamento e ignorá-la? Tiago não foi o único que escreveu sobre isso. Descobriremos que Paulo, que dentre todos os autores do Novo Testamento teve a maior revelação da graça de Deus, também escreveu nesse tom. Assim como João, o apóstolo do amor, Pedro e Judas escreveram também. Porém, o mais importante é que Jesus diz essas mesmas coisas à igreja da Ásia após a sua ressurreição. Nos próximos capítulos, iremos desmembrar completamente o significado de como o adultério espiritual nos torna inimigos de Deus. Descobriremos que essa atitude e esse comportamento são de fato a criptonita da qual estamos falando. Entre em ação. Deus é um Deus ciumento. A maioria de nós sabe há muito tempo que as Escrituras ensinam isso, mas muitos cristãos não separam um tempo para pensar bem nisso, ou de alguma forma acreditam que isso pertence apenas ao Antigo Testamento. Nada poderia estar mais longe da verdade. O sacrifício de Jesus nos mostra que seu amor é o amor do noivo mais fiel. Então você pode ver que nós devemos querer que Deus seja ciumento e não casual em seu amor por nós, e devemos pedir-lhe a graça para amá-lo com a mesma paixão e devoção. Essa é a única forma como a intimidade se torna possível. Examine o seu coração hoje. Quão exclusivo é o seu amor por Jesus? Peça que o Espírito Santo lhe mostre qualquer outro amor na sua vida que ameaça tornar-se adúltero contra Deus. Se ele lhe revelar algo, faça a mudança necessária. Reflita sobre o seu relacionamento exclusivo com Deus de novo hoje e se comprometa novamente com ele, como se você estivesse renovando seus votos matrimoniais ainda.